Mega Príncipe Negro. Uma emoção que se renova a cada dia que passa. E eu sou o som do Cunhão, Cunhão Libera. Joga a mãozinha em cima. Lúcio CDs. Mete ficha! Bora que o príncipe tá de volta! Bora! Deixa de pertinho! Deixa chegar pertinho! Os disparados, é? Galera da festa da farra! Como é que é? Mostra aí! Mostra! Ei! Uou! Ei! Ai! Ai! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Nunca aconteceu, isso me confunde, amor. a gente. Franciane, Tamires, Tailândia, olha as primas com a gente. Um beijo, beijo, beijo. Banda batidão do Melody, batidão do Melody. Gostei do gritinho, hein? Quem é corintiano, joga a mãozinha pro céu. Só quem é corintiano. Quem é flamenguista, dá um grito bem alto. Quem é filho de Deus, aí põe a mãozinha no céu. Canta agora. Vou sentir. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. E aí? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Obrigado, Babinho, com a gente. Tudo de vida. Um abraço pro legado da Paris. Meu amigo DJ Toninho, equipe do Inete Som. Um abraço forte, sua vontade. Alô, Toninho! Deixa! E é o quê? Minha. E quem é o outro? Fazendo uma visita no Débora, um beijo! Hora de escola! Hora de escola! Hora de escola! Vai no batidão! Vai no batidão! Segura no batidão! Segura no batidão! Segura no batidão! Segura no batidão! Quem sabe canta bem alto! E matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Segura de alça! Vai mais um! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? O coração, coração. A putaria no pistão vai começar. Vai pra cima! Tomando muito pacote, tomando todas com a gente do Limeira. Valeu! Pra nos separar, a gente se ama. Bom dia! Na cama ou na lama, eu respiro. Meu amigo Boca da Savela aqui com a gente. E a galera do 24, alô Silvinho! E a Mery também, alô Tino, um abraço especial aí, alô aí, ó. A nossa galera do Piedade também. Estou aqui com a gente, um abraço pra vocês aí, ó. Quem tá maluca? Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca. E a galera do controle? Você, o parceiro Luiz e o Thiago Valente sempre. Sempre. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você. Um abraço com muito carinho, toda a galera do Corinthians com a gente. Alô, 10. Alô, Zé, para o Ocinei com a gente, o Mi, Daniel. Alô, Pitbull. Meu parceiro Badê. Quanto tempo, Badê? Um abraço. Valeu, garoto. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Tentando buscar a saída. Pra tirar você da minha vida. Tentativa de vão. O nosso amigo Fábio com a gente, do Leão de Ouro também tá aqui no show do Mega. E o Jubileu aí do portal, valeu, Jubileu, Edilson. Os irmãos Edilson e Edielson. Edilson, Edilson e Edielson. E depois do DJ Vanderson, chega os irmãos Edilson e Edielson, detonando só os melhores. Quem sabe canta, vai, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Que não tem hora pra chegar em casa, canta aí, tá aí. Que eu tô. Eu amo você. Podem me prender. Um abraço com muito carinho. A nossa amiga Débora tá aqui com a gente também. Tá junto com a galera do Piedade e toda a equipe da Tarauaia com a gente. Valeu, Débora. Oi, o